3-4-3-3, Shimmy Taxi. Para Texas, o 4433 com 101 a bordo, 3 horas e 50, o Fernando Canel. 1350 Galeão copiado, táxi aprovado via Índia, Alfa Contorna, reingresso à parte principal. Chame na. Chame para ingresso Taxiway Lima, o azul 4433. Cruzado Índia, Alfa, parte principal, chama para ingresso na Lima, 4433. Lima autorizada 4433, após ingressa, cabeceira 35, backtrack sobre a pista, chamaninha de pronto para decolagem, pista 17 azul 4433. Está autorizado a vida para o ingresso da 35, a ingressar em backtrack na 35 para a linha 17, chamando a pronto para decolagem. 33 tem livre decolagem da pista 17, o vento de 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0, 1 no 2. Whisky Juliet X-Ray, aguarde 2 minutos. Vá. Do 4433, decolado ao 0501. Chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, senhor. Bom voo. Obrigado, boa noite. Agora 188, 4433. 198, 1 no 9 decimal 8, senhor. Bom voo. 198, yes. Whisky Juliette, X-ray, prossiga. Sua escuta passando 1500. Parte 3 para o parte 1 na posição 03. Gente, Whisky Juliet X-Ray, autorizado o reboque do pátio 3 para o portão 3 no pátio principal, mantendo escuta constante, reporte ao término. Reporte para o término, Whisky Juliet X-Ray, grato. Alô, Salvador, Juliette, Juliette. Whisky Juliet, Juliette, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque daqui do pátio 3, da posição 5, para a posição de número 8 do pátio 1. Juliette, Juliette, você avisou com outro Boeing da mesma companhia iniciando agora o push no patch 3? Afirmativo. Gente, então na retaguarda dessa aeronave, o senhor está livre nisso do reboque e até o posição 08 do patch principal, autorizado, reporte ao término, isso que Juliette, Juliette. Afirmativo, reportarei. Alaska Mike Tango, prossiga. Center está sonando 5675, confere. Última intenção de pouso. Vista 17, visual, um instrumento. Ok, vou dar presente direto Salvador, direto o NBB Salvador. Mando o mais próximo, irá cancelar para ficar sem prosseguir visual para o pistão anunciado, confere? Afirmativo. Autorizado descido até 3 mil pés de ajuste 1012, mas calma que não. 4433, chama o centro Recife, 13325, alterna, número 251. 3325. Afirmativo.